que é o Rodi, ou mais comumente conhecido como Rodolfo Barilli. Esse é meu primeiro podcast, estou começando hoje, dia 22 de setembro de 2005. Não sei, não sei. Eu achei uma forma muito interessante de você poder, expor as suas ideias, falar coisas que acontecem com você e tudo mais. Eu achei muito legal. É uma forma assim muito legal das pessoas te conhecerem e mandar crítica, te criticar e tudo mais. Eu gosto disso. Então, desde já, antes mesmo de começar, qualquer pessoa que venha escutar esse podcast e tenha qualquer crítica, qualquer coisa, pode me mandar um e-mail, manda uma mensagem de voz, manda um sinal de fumaça, o que for, que eu vou responder o e-mail, vou responder a qualquer coisa. Enfim. Bom, deixa eu falar um pouco de mim. Eu não sou daqui, de Campinas, que é onde eu estou morando agora. Eu sou de Rondônia, nasci lá. Logo pequeno fui morar em Ribeirão Preto com a minha avó, que eu amo de paixão. Sempre estava do meu lado, teve do meu lado em qualquer coisa, qualquer momento, com tudo que eu precisei. Vim morar com ela em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, lá onde tem a porteira. Ou porteira, porteira acho que sai melhor. Vim morar no estado de São Paulo para estudar, tentar ter uma vida decente. E morei lá por praticamente minha vida inteira. Há 10 ou 11 meses eu estou em Campinas, vim para trabalhar numa multinacional, que eu não posso falar o nome, mas provavelmente quem me conhece sabe onde é e o que é. Gosto muito do meu trabalho, lido com pessoas. Pessoas inteligentes, admiro muita gente que trabalha comigo, sim, adoro trabalhar com 99% das pessoas que trabalham comigo, salvo raras exceções. E é isso. Ultimamente eu estou me assustando comigo mesmo, eu tenho estudado muito várias coisas e trabalhado muito. E tô gostando disso. O que mais me espanta é gostar de estar trabalhando, gostar de acordar e ir pra lá, voltar com dor de cabeça, com adrenalina a mil, falar: puta que pariu, hoje foi complicado, mas foi bom, porque a complicação é, né, na complicação, no problema que você aprende. Mas é isso. Eu acho assim que primeiro tema, uma coisa que eu tenho pensado ultimamente muito, que eu conheci depois que eu vim morar em Campinas. Claro, isso, esse tipo de atitude, esse tipo de postura que algumas pessoas têm, que eu dei o apelido de pulga social, depois eu explico por quê. Esse tipo de atitude eu já, claro, já conheci inúmeras pessoas que têm atitude dessa forma, que têm uma postura dessa forma, que eu vou explicar, claro, que postura é essa. Eu não sei explicar. Eu tenho conhecido muitas pessoas que são assim e algumas pessoas que são gravemente assim. Elas são demais, que elas não têm controle e elas esquecem, de fazer outras coisas que são mais essenciais do que ser simplesmente social, criar um networking legal. Nem tudo na vida, a carreira de ninguém, a vida pessoal de ninguém, na minha opinião, é feita pelo networking, pelos contatos pessoais que a pessoa tem. Claro, ajuda, ajuda sim. Eu faço meu networking, todo mundo tem que fazer o seu networking, mas não levar isso tão a sério a ponto de esquecer que as suas capacidades técnicas ou de conversa ou cultura, essas coisas são muito mais importantes. Elas garantem um networking fixo, um networking melhor, um networking que as pessoas vão se lembrar de você depois como uma pessoa inteligente, alguma pessoa interessante de se conversar, e não como uma pessoa legal e simpática, simplesmente. Que gente legal e simpática passaram várias por mim, que hoje eu mal lembro o nome, mas as pessoas inteligentes que eu conversei, que eu troquei assuntos, que eu troquei experiências, que eu Tive experiências interpessoais mesmo, nessas eu não esqueci, com certeza. Mas assim, eu não sei, eu precisaria de uma pessoa aqui para debater comigo, acho que para soltar mais informações mesmo, porque eu ainda tenho certas travas aqui para falar, não sei. Eu tenho medo de que algumas, não medo, mas receio de que algumas pessoas pensem, nossa, ele tá falando de mim. E fiquem chateado, não sei. Apesar, mesmo não ligando muito para isso. Mas é isso, pulga social seria o quê? Aquela pessoa que ela se preocupa demais em ser legal com todo mundo, em ser bacana com todo mundo, em conhecer todo mundo. E acaba com isso esquecendo de que outras coisas são importantes também. Muito mais importantes até, que seria a inteligência, correr atrás de informação, sozinho mesmo, não correr atrás de pessoas para obter informação, mas correr atrás de ler, de pesquisar, de dar um find lá no Google e encontrar tudo que você quer e ler, devorar a informação, para depois você debater com alguém, cara a cara, no mesmo nível, não olhar de baixo para cima. E nem de cima para baixo, mas no mesmo nível. Enfim, pulgas sociais têm me irritado profundamente, muito mesmo. Mas de certa forma eu gosto, porque me ensina a não ser uma pulga social. Ter o meu networking, mas sem ser uma pulga social, aquela pessoa que o networking dela é tão chato que chega a dar coceira nas outras, chega a incomodar as pessoas, chega a ser forçado e até falso. Mas é isso. Eu não sei se foi um primeiro podcast legal, se foi um tema interessante ou o que mais, mas eu estou aberto a sugestões. Se quiser mandar e-mail, beleza. Quem eu não conhecer, não tem problema, mande um e-mail, rodolfobarilli@gmail.com. Até o próximo podcast, que deva ser amanhã, provavelmente. Como eu moro em República, eu não posso ficar aqui falando minha vida nem minhas coisas e fico tímido, claro, com mais gente aqui perto, por enquanto. Mas é isso aí. Me manda um e-mail, eu respondo. Numa boa. Até mais.